Queridos, nós precisamos entender o que esses rapazes viveram. Sabe quando é que Caim matou Abel, querido? Depois do culto. Eles foram cultuar a Deus, os dois. E aí um ficou irado, porque as coisas não eram como ele queria. Porque ele não recebeu o que ele estava esperando receber. Ele ficou irado. Mas ele não se irou apenas com seu irmão. Ele se irou com o próprio Deus. Sabe, queridos, nós precisamos de ter o entendimento que Deus abre o meu coração, o seu coração, e que nós saiamos daqui hoje entendidos daquilo que Deus deseja para nós como igreja, como verdade, como amor, que nós precisamos de sair daqui entendidos o que Deus deseja para nós. Que Deus abra o seu e o meu entendimento. Esses moços eram amigos de infância, andaram juntos, pescaram juntos, viram as estrelas juntos, foram confidentes um do outro, andaram juntos, edificaram sua vida, e depois de um certo tempo, cada um tomou seu rumo. E depois de um culto, e depois de uma celebração, um se irou e matou o outro. Querido, a gente fica muito vulnerável quando volta do culto, eu não sei se você já viu isso. Às vezes o culto foi uma bênção, a gente chega em casa e arruma uma briga. Porque a gente olha para a bênção que recebeu e esquece do nosso compromisso com Deus. Nós precisamos de não nos encantarmos com a bênção, estarmos com os nossos olhos fitos no autor, no dono, na fonte da bênção. Muitas vezes Deus fala não para nós. Nós queremos tanto uma coisa e nós até precisamos daquelas coisas. E Deus fala não para nós. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós vamos olhar para a bênção. E nós podemos até matar os nossos irmãos. Eu vejo muita gente matando os irmãos. A irmã perguntou esses dias na célula. Ah, por quê? Nós estávamos falando daquele texto de Jesus que fala sobre adultério, que não se deve repudiar sua esposa, senão por adultério, tal, Sermão do Monte, que todos nós estamos estudando, espero que você esteja indo na célula, que está sendo uma bênção. E a irmã perguntou assim, ah, mas e quando o irmão, quer dizer, não é irmão, porque já tem muitos anos que ele critica, não vai na igreja, então ele tomou a postura de que não quer saber, e critica, e não quer. E aí, como é que é? O que você acha? Falei, minha irmã, nós somos chamados por Deus a traduzirmos o amor de Deus na vida das pessoas. Nós somos chamados por Deus a sermos manifestadores do amor de Deus na vida delas. Isso envolve um compromisso de vida. Então, qual é a imagem que esse seu esposo tem do amor de Deus através da sua vida? Através do relacionamento de vocês, como que você mostra o amor de Deus para a vida do seu esposo que não aceitou Jesus? Que é muito fácil você chegar lá e falar para ele assim, você não serve, porque você não é cristão. Você está excluído, você não tem o suficiente, porque você não é cristão. Ou você, pecador, não é? Tem muita gente que está dizendo isso. Não, eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso para o meu esposo, eu quero que ele se converta e seja salvo. Mas às vezes, querido, às vezes as nossas ações, as nossas atitudes são mais eloquentes do que aquilo que a gente fala. Então a pergunta é, o Evangelho tornou você uma melhor esposa para esse homem? O Evangelho transformou você numa pessoa mais dócil, mais meiga e mais amável? Ou você ficou pior com o Evangelho? Então, querido, às vezes nós estamos matando as pessoas, excluindo elas, porque quando nós vamos traduzir o Evangelho pela prática da nossa vida, nós mostramos para as pessoas um Deus mau, feio, excluidor, rigorosíssimo, uma imagem que é muito mais parecida conosco mesmo do que com Deus. E a nossa responsabilidade é muito grande. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão quietos? Vocês estão me entendendo? Nós precisamos traduzir para as pessoas o Evangelho de Jesus. Isso é ser. Isso é verdadar. Isso é articular na sua vida, ser essa verdade, vestir essa verdade, falar essa verdade, ter compromisso com ela. Então, queridos, na igreja, o que é a igreja de Jesus, então? A igreja de Jesus é o corpo daqueles que são convertidos, daqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus, daqueles que foram transformados nas suas mentes, nos seus corações, naqueles que agora oram a Deus em gratidão porque foram perdoados dos seus pecados, daqueles que puderam ver a sua nudez, a sua mazela, a sua necessidade tão grande de salvação e agora estão em Cristo porque precisam de Deus e precisam de continuar renovando a sua mente, o seu coração, para ficar livre desse lodo que se apega na nossa alma, dessa sujeira de pecado, de verdades, de vozes de verdades que, na verdade, são mentiras. Os convertidos são pessoas que amam a Deus e servem a Deus e querem fazer a vontade de Deus. Mas, de repente, a gente tem um monte de pessoas, às vezes, convivendo e dizendo que são crentes, e que às vezes são pessoas que estão conosco, pessoas que vivem conosco, que aprenderam a levantar as mãos, fazer as rezas que a gente faz, e fazer oferendas para o Deus, porque tem um Deus lá em cima, e de repente as pessoas estão ali tentando acertar, tentando agradar, tentando resolver o seu próprio problema. Porque elas não sabem quem são e não desejam. Na verdade, se entregarem a um Deus, elas querem resolver o seu problema. Quem sabe nós temos um monte de pessoas entre nós que estão aqui para resolver o seu problema. E Deus é apenas um acessório, o Evangelho é só um acessório. E se precisar de ler a Bíblia e fazer uma reza e fazer uma oferenda, nós vamos fazer, porque a gente quer resolver o nosso problema. Ser feliz. Porque hoje o negócio do Evangelho é melhorar a vida das pessoas. Tirar a angústia da vida das pessoas, deixar as pessoas mais tranquilas, dar uma vida melhor. E tem gente prometendo ter marido. E isso não tem nada a ver com o Evangelho, querido. Porque o Evangelho é você entregar a sua vida por inteiro para Deus. O Evangelho, querido, é eu abrir mão de mim mesmo, da minha história. E fazer parte agora de uma história de Deus. E pegar todos os meus recursos, meus talentos, e entregar para Deus, porque Ele é o Senhor de todos. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eu creio nisso. Então eu não vou ficar angustiado mais. A minha empresa foi vendida para uma outra maior ainda. Agora em março eles vão dizer quem vai ficar, quem vai sair. Vai mudar, querido, o canal, mas a fonte não vai mudar, em nome de Jesus. Se tiver que mudar, vai ficar melhor. Em nome de Jesus. Deus é bom. Ele já mostrou que Ele é bom. Então, queridos, eu vou te fazer uma pergunta. O que te comove? O que segura o seu coração? Seu coração está andando onde? O que satisfaz os seus apetites, a sua dor? Aonde está o seu coração? O que resolve o seu problema? Provavelmente, esse aí é o seu Deus. E nós estamos, queridos, se estamos vivendo esse engodo, que isso aí não é a verdade, se estamos preocupados demais conosco mesmos, precisamos de voltar, olhar para Jesus, entendê-lo, entender essa verdade. Deus vai nos suprir em todas as nossas necessidades. Deus vai consertar o seu casamento, custe o que custar, Porque Ele está chamando a mim e a você para ser bênção na vida dos nossos cônjuges e filhos. Deus vai mudar a situação, haja o que houver, porque o poder de Deus está sobre a sua vida. Se nós tirarmos os nossos olhos de nós mesmos e começarmos a colocar os nossos olhos em Deus, provavelmente nós vamos estar plenos desta verdade, transbordante desta verdade. E vamos estar trazendo água aos sedentos. Vamos estar deixando de ser fome e se tornando pão, querido. Esse é o chamado de Deus para você que é crente, que crê. Que você tenha consistência, sustância para oferecer para sua casa, para sua família, uma palavra de oração, de fé. E eu não falo, não estou falando apenas para os homens, estou falando para as esposas também. Precisamos de conhecer o nosso Deus, o nosso chamado, e saber para o que Deus nos reservou. Precisamos de entender essa dignidade do chamamento.